Manda assim pra elas. Tá ligado, né? Negocinho na boca. Ela nem disse o que era, mas olha só como ela tá na favela. Tá jogando pra cima e pra baixo, tá andando pro lado e pro outro, se envolvendo, tá metendo, tá fudendo com o mundo todo. Tá jogando pra cima e pra baixo, tá andando pro lado e pro outro, se envolvendo, tá metendo, tá fudendo, tá fudendo, tá fudendo com o mundo todo. Se eu pedir ela faz, se eu pedir ela faz, ela tira da parte da frente e coloca na parte de trás, boy. Se eu pedir ela faz, se eu pedir ela faz, ela tira da parte da frente e coloca coloca na parte de trás. Manda assim pra elas. Tá ligado, né? Tá querendo ficar louca. Ela colocou um negocinho na boca e ela nem disse o que era, mas olha só como ela tá na favela. Tá na favela, tá na favela. Tá jogando pra cima e pra baixo, tá andando pro lado e pro outro, se envolvendo, tá metendo, tá fudendo com o bonde todo. Tá jogando pra cima e pra baixo, tá andando pro lado e pro outro, se envolvendo, tá metendo, tá fudendo, tá fudendo, tá fudendo com o mundo todo. Se eu pedir ela faz, se eu pedir ela faz, ela tira da parte da frente e coloca na parte de trás. Se eu pedir ela faz, se eu pedir ela faz, ela tira da parte da frente e coloca na parte de trás. Manda assim pra elas. Tá ligado, né?